Estado. Mano, se você é um cara alterado e mora na Zona Sul, pois então fique ligado, porque os caras não brincam e não mandam recado. Seja humano, humilde e consciente, não pense em sequer em enganar essa gente. Ande sempre na linha e sem desandar, porque dentro da favela não dá pra escapar. E você tá ligado que o bicho vai pegar, pra saber pular cerca pensando em escapar. Reza pra Nossa Senhora e para seus orixás, e pede pra Deus para o ajudar. Mas dentro da favela não tem a quem recorrer, é aonde o filho chora e a mãe não vê. E logo de manhã se ouve a notícia, olho e vejo a imprensa e muita polícia fazendo várias perguntas e procurando pista. Mas eles tão ligado que não vão encontrar, sabe que ninguém se omite a falar. Porque quem abre a boca já tem o seu lugar, ou vai ser derrubado ou vai ter que se mandar. Esta é a lei que está aqui. Puta, mano, você viu quem matou aquele cara ali? Lei do silêncio em qualquer favela, sou Luiz Capão Redondo e muita tela. O jogo aqui é ficar calado, senão o bicho pega e você tá ferrado. Vai, vai, não corre não, é tiro no corpo de PT e oitão. Vai, vai, vai, não corre não, abriu a boca e você vai pro chão. Você, não ouviu o recado, por isso, mano, foi enquadrado. Você não mora aqui, aqui não é o seu lugar. O que você veio procurar? Cara estranho, não é bem-vindo. Caído na calçada, recebeu uma rajada. A lei aqui é foda, abriu a boca, é sinal de guerra. Acontece um fato em outra área, bico calado, papagaio acaba caguetando, delatando. A promessa de morte ao delator, delator, fica perdido, sai da área corrido, foragido. Olha, saber ficar calado na favela é assim. Não conheço, não vi, não moro aqui. Comédia, pagando pau de ferro na mão, acaba morrendo malandro. Quer ser mais malandro que outro, tiro sufoco, pipoco, quer dar o troco. É a lei do cão, ladrão mata ladrão, sangue e vingança, não deu pra escapar. Levou um tiro na boca pra não desacreditar. Mano de esportes, a qualquer treta, se você embaçar, arrancam a sua cabeça. Estão aí pra danificar, liquidar, faturar, prejudicar. Algarismo não romano, já tiraram a vida de vários manos. Calibre pesado pra dar prioridade no meio da comunidade. 7.6, 5.12, é R15, 8 ou 9 milímetros. Vem subindo um cara esquisito, será aliado ou inimigo no momento. Quem saca primeiro é o tal, e quem ficar por último pode dizer tchau. Se ajoelhar, lamentar, não adianta, pode crer. A sequência vai ser tanta pra ficar calada, amedrontado, fuzilado, enquadrado. Calibre pesado, talvez com muita sorte você pode escapar da morte. Um tiro de raspão foi em outra região, ganhar ou perder, herói ou vilão. Já vejo tristeza e muitas brigas, será adianto ou atraso de vida. Os caras liquida aquele que aguenta com um tiro na testa, não é de espoleta. Aperte o gatilho, esse é o momento. Esse mano aí não é do movimento. Já era, já era. Inadmissível, só o milagre se for possível. Vai, vai, não corre não, é tiro no corpo de PT e oitão. Vai, vai, vai, não corre não, abriu a boca e você vai pro chão. Pode esquecer, não adianta correr, pois o estrago foi grande, não vai sobreviver. Essa vida é foda e não dá pra mim, só vejo sangue escorrendo e mano cair. Ontem foi embaçado, chegou um cara injuriado, armado, e perguntou pra mim quem matou o meu truta lá na Sabin. Eu disse não vi, ele olhou pra mim, falou some daqui. Eu saí fora, fui embora e disse pro meu irmão não sair lá fora. Tem um maluco armado com uma pistola e ele disse vou vingar o meu truta agora. Veio descendo a rua, entrou numa viela, quando foi perceber tava no meio da favela com a pistola na mão, dando maior goela. Ele enquadrou o moleque que já tava dopado, tinha cheirado muito e tava assustado. E quando viu sua pistola ficou apavorado. Ele não tinha opção de correr para o lado, porque o beck era estreito e bem fechado. E o maluco já tava com o ferro engatilhado. Diz quem matou o meu truta ou você vai pro saco. E o moleque assustado permaneceu calado. Levou um tapa na cara, começou a ser espancado, não aguentando mais. Os cara mora lá embaixo, é só descer as escadas, é o terceiro barraco. Ele com o berro na mão já tava preparado. Ou eu derrubo esses cara, ou eu vou ser derrubado. E lá de cima eu ouvia pipoco lá embaixo, um puta desespero. Tiro pra todos os lados, foi querer ser o carrasco. Foi executado, não sei quem tava certo ou quem tava errado. Eu sei que tem um maluco debaixo de sete palmos. Se você tá pensando que é ficção, filme de ação, não é não. Preste atenção, se você é consciente, não entre nessa não. Não vá no embalo dos outros, não vai querer ser o bom. Porque você tá ligado que é a lei do cão. E na favela ninguém vai te dar proteção. Porque treta de ladrão, PM não cola não. E você vai ouvir, não corre não. Tiro de oitão, tiro de oitão. Não! Vai, vai, não corre não. Não! É tiro no coco de PT e oitão. Vai, vai, vai, não corre não. Não! Abriu a boca e você vai pro chão. Vai, vai, não corre não.